A Antena Web convida-o a visitar o site do novo canal, canal2.radioantenaweb.info. É o site do Canal 2 da Rádio Antena Web, que inicia as suas emissões a partir de 2 de agosto. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Às quartas e domingos, automobilismo, beisebol, canoagem, ginástica, judo, natação, triatlo, voleibol, tudo no Desporto Antena. Quarta-feira às 20h15 e domingo às 23h, só aqui na Antena Web. De domingo a sexta, a Antena Web dá-lhe uma hora de puro romantismo. Target Deluxe, um programa da Target Radios que comporta 60 minutos com o melhor da música romântica. Não perca, das 12 às 13 horas, Target Deluxe, todos os dias, de domingo a sexta-feira, aqui, na sua Antena Web. Sabe o que é a Hora Zero? Hora Zero é a oportunidade de um novo dia. Uma nova oportunidade para ser e sonhar. E como queremos estar consigo em todos os momentos, fazemos-lhe também companhia nessa hora. Hora Zero, de segunda a quarta-feira, entre as 0 horas e as 2 da manhã, com Carlos Bonaparte. A Antena Web orgulha-se de ser uma rádio diversificada e, por isso, oferecemos também um lugar aos outros. Um programa que leva até si obras, sobretudo poemas, daqueles escritores denominados anónimos, de quem não tem reconhecimento nacional ou internacional, onde por vezes se encontram os melhores textos. Um lugar aos outros, um espaço de literatura na Antena Web, às terças-feiras, 5 da tarde. Agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Yeah. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been spending most of the night living in the gangster's paradise. Been spending most of the night living in the gangster's paradise. Keep spending most of the night living in the gangster's paradise. Keep spending most of the night living in the gangster's paradise. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life through a dire. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. After minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. e platina. Através da música. I wish that we www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Quer pesquisar por algo, mas perde muito tempo nas suas procuras? Agora existe um local ideal onde encontrar facilmente aquilo que deseja. www.localideal.wordpress.com. Encontre um site com o respectivo endereço, descrição e idioma em que se encontra. Muito mais rápido e muito mais acessível. www.localideal.wordpress.com. O local ideal para as suas pesquisas na internet. Excelentes misturas, uísque Guaraná, vodka e limão. Só não misture bebida e direção. Antena Web da Música. Música. E mais música. All alone, all alone, nobody here but me. Antena Web, Antena Web. A Rádio Antena Web é comunicativa e musical, histórica e atual, pensativa e cultural. Atrevida e surpreendente. Nós somos assim. Somos a Antena Web. Somos a sua rádio preferida. Obrigado pela sua escolha. Rádio Antena Web. Sintoniza-te. Está a ouvir Ouro e Platina. tanto. Nem tu, amor, sabes quanto. Se a gente gosta de alguém, nesta ansiedade, quem parte leva saudade. Mas na verdade, quem fica saudades tem. Dizer adeus, que tristeza. Meu coração chora e reza, mas não te peço piedade. Não, não desiste. Quero dizer-te a verdade. Podes partir sem ter dó, porque eu, amor, não estou só. Ficou comigo a saudade. Tu já lá vais fora. Se agora minha alma chora, mais hei de sofrer depois. Sei que me adoras, mas tu és homem, não choras. Se te demoras, deixa-me chorar pelos dois. E olhando as fico inquieta a rezar ao Deus em que tu não queres, ao Deus do céu verdadeiro. Peço ao mar traiçoeiro que emenda o mal que me aquela janela virada para o mar. Aquela janela virada para o mar. 100 anos que eu viva, não posso esquecer-me daquele navio que eu vi naufragar. Na boca da barra tentando perder-me, aquela janela virada para o mar. Sei lá quantas vezes matei o desejo e fico lá fora com a alma a sangrar, levando na ideia uns lábios que invejo e aquela janela virada para o mar. E aquela janela virada para o mar. Marinheiro do mar alto, olha as ondas uma a uma, preparando-te um assalto entre montes de alva espuma. Por mais que elas bailem numa louca orgia, não trazem desejos de me torturar, como aquela doida que eu deixei um dia naquela janela virada para o mar. Naquela janela virada para o mar. Se mais ainda houvesse mais portos correra, lembrando-me em noites de meio luar, dos olhos gaiatos que estavam à espera naquela janela virada para o mar. Mas quis o destino que o meu mastodonte, já velho e cansado, viesse a me calhar na boca da barra e mesmo de fronte daquela janela virada para o mar. Daquela janela virada para o mar. Marinheiro do mar alto, olha as ondas uma a uma, preparando-te um assalto entre montes de alva espuma. Por mais que elas bailem numa louca orgia, não trazem desejos de me torturar, como aquela doida que eu deixei um dia naquela janela virada para o mar. Naquela janela virada para o mar. Naquela janela virada para o mar. Naquela janela virada para o mar. Já sabia? Com Ouro e Platina é sempre assim. A melhor música. Guitarra toca baixinho e alguém pode escutar. Só ela deve entender, só ela deve saber que estou falando de amor. Cantam os grilos no campo e um pássaro no ramo. Ninguém dorme nesta noite e menos ela que agora escuta um riacho e suspira. Lua parada no céu, o vagalume que passa. Guitarra minha, toca baixinho e mesmo com a mão incerta, toca a guitarra que é hora. Mas a noite espera por nós. A noite está tão serena, eu dormindo em seu seio. Deus, como bate o coração. A gente sonha e agora dorme, guitarra, que é hora. Sognato un po', Sofia, donne più belle al mondo non ce n'è. La gente pensierosa si ferma per la via, sorride al manifesto di Sofia. Ai Sofia, Sofia, sei la nostra fantasia. Passa il tempo per tutti ed il tempo ti porta via. Ma oggi ti regalo una poesia per la tua fotografia. Chi non ha mai amato un po', Sofia? Chi non è stato al cinema con lei a vivere una storia d'amore e di follia, così come la vita di Sofia. Ai Sofia, Sofia, sei la nostra fantasia. Passa il tempo per tutti e il tempo ti porta via. Ma oggi ti regalo una poesia per la tua fotografia. Dai monti fino al mare, da soli o in compagnia, nei sogni ecco Sofia, e così sia. Ai Sofia, Sofia, un peccato di fantasia, passa il tempo per tutti ed il tempo ti porta via. Oggi ti regalo una poesia per la tua fotografia. Ai Sofia, Sofia, sei la nostra fantasia. Passa il tempo per tutti. Oro e platina. E se non ritorna più, io perderò. Senza lui, l'amore è un gioco, però più giocare non so senza lui. Se lo perderò, che succederà nel mio cuore? Tutto quello che ho l'ho puntato su lui. Ah, una più di così no, non può. Signore, pensaci tu che sai tutto di me e di lui. Non lasciarlo mai, vive senza me. Guardavo il mondo che girava intorno a me. Tutto il mondo della ricorrenza del 29 settembre. Poi d'improvviso lei sorrise e ancora prima di capire mi trovai sotto braccio a lei stretto come se non ci fosse che. Oh, vedevo solo lei. Pensavo a te, tutta la città correva incontro a noi, il buio ci trovò vicini, un ristorante poi di corsa, a ballar sotto braccio lei stretto verso casa, abbracciato lei quasi come se non ci fosse che, quasi come se non ci fosse che. Oggi 30 settembre mi sono svegliato e sto pensando a te. Ricordo solo che ieri non eri con me. Il sole ha cancellato tutto. Di colpo volo giù dal letto e corro lì al telefono e parlo. Ride tu che non sai perché. Calmo, calmo tu, tu non sai perché. Parlo, ride tu, tu non sai perché. Calmo, calmo tu, tu non sai perché. Parlo, ride tu, tu non sai perché. Passa agora na sua Antena Web Ouro e Platina. I'm not afraid to die. a saudade ainda me queima o coração. Meus parabéns agora, que feliz aniversário, amor. Estás feliz agora, depois que tudo acabou. Depois que tudo acabou. Todo dia é o mesmo dia, toda hora é qualquer hora. Viver sem esquecer o seu amor. Sua história mal contada não me sai do pensamento. Eu bem sei que foi desculpa, teve alguém que me amar. Meus parabéns agora e feliz aniversário, amor. Mesmo dia, toda hora é qualquer hora. Quanto tempo vou viver sem esquecer o seu amor? Sua história mal contada não me sai do pensamento. Eu bem sei que foi desculpa, teve alguém em meu lugar. Meus parabéns agora e feliz aniversário, amor.